Salvador, 121, decimal 1. 121, decimal 1. Salve, Salvador, Azul 2771, número na eco. Azul 2771, está autorizado o táxi via Alfa e Kilo até o Bate 3. Alfa e Kilo para o Bate 3, 2771. Graus 119. 7, contato radar, sobe para o nível de voo 360, via saída arma. 360, guardando para onde, Elefa? Para os 2000, vou Elefa 987. Elefa 2, 1987. Tá 3-2 no meio, autorizado agora por Cia Sanã, chama o táxi. Salvador, boa tarde, Xené 6254, ponto de espera da 9-0, pronto para decolagem. Xené 6254, boa tarde, autorizado a linha de decolagem sino 0, vento 140 graus, 11 nosso. Ante autorizado a linha A, e decolar, pista 9-0, Xené 6254. Gente, mas Juliette Romeu, confirme, prosseguindo para a Arembep, está presente? Gente, prossiga para o litoral sul, reporte Pituaçu. Gente, Salvador, muito boa tarde, Azul 2788, informação Lima. Azul 2788, aguarde um instante para a cópia, Serra Bravo, informe. Pode ir na Azul 2788, seja a saída prevista para o 2788. Chegada 226, sendo identificação, chegada na área autorizada. Essa via chegada para o nível de voo 050, altímetro na 06. Centro 326 copiado, está autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH10 no meio. Passarei do 2230, autorizado, puxe a cena, chame táxi. ITAP. Motorista Salvador, boa tarde, Xerém 6254. 6254, contato radar, está para nível de voo 360, voo direto Lida. Comando Lida em ascensão 360-6254. Solicito por gentileza coreana junto ao centro de Recife, controle mais à frente, está transportando o órgão para transplante. Aguarde. Nada. Plano 867, chame Recife, frequência 1260, alterno 1288. Bom dia. Boa noite, 67, copia o controle. T55, ação de identificação, chegada bom, foi autorizada, vista para 4.000 pés, altímetro na 06. Autorizando chegada bom, e autorizado 4.000 pés, 0.1, 0.1. Mike, Juliette Romeu, mantenha o litoral sul, chame a Torre Salvador para cruzamento do campo, frequência 18, decimal 95. Fundo 1895, dá presente, Mike, Juliette Romeu. Capatão do Mike Charlie Alfa, desça via para 2.000 pés, altímetro na 06. Autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, chama estabilizado. 2.000 chama estabilizado, Mike Charlie Alfa. Fundo 29, confirma intenções. Ajustando 06, a intenção é manter o litoral sul, vai prosseguir até Arembeto, onde efetuará sobrevão, então somente cruzamento do aeródromo pelo setor sul. Gente, papapá, Mike, direto o meu, siga a minha linha litoral, um reporte para cruzamento. Reportará para cruzamento, antes da cabeceira 35, papapá, Mike, direto o meu. 4. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 150 graus, 129. Decolar está 129. Chame torre 118 decimal 95, QNH 10 no meio. Torre 16 ajuste, passou no Índia, pode dar a 1095, ou 2230. Telema 3005, aciona identificação, chegada à mão autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 060, QNH 10 no 6, reduza para 2509. Telema 3005, Azul 2788, autorizado por Xia Senar, chame táxi. Autorizado, Azul 2788. Posição em cima para 3.000 pés, altímetro na 06, vou direto à posição do né? cruzamento da cabeceira 35, linha de litoral, passa, passa, Mike, Juliette Romeu. Alô, Papa Mike, Juliette Romeu, autorizado o cruzamento da 35, reporte 8 livre. Reportará o eixo 28, Mike, Juliette Romeu. Deixa para o nível de voo 060, QNH 1066, reduza para 2509. Estou 269, 060 de início, 63209. Eixo 6325, já autorizado descida para o nível de voo 050. 050, 63205. Valeu, 2230, o próximo ponto será. Passarei 2230 ali, mantém-se no zero. Ali mantém o zero. Plano 32, 16, decola aos 18, chama controle Salvador, 120, décima 8. 308, né? Comandou, boa tarde, plano 3216. Com 3216, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída Momo. 370, via Momo, sim. Estacionamento 254, sobre Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 33, decimal 95. Segundo, 3395, Xené 62, 54. Para 2209. Como a nave da Santa com o da 10, está autorizado o cruzamento do eixo 1028, aporte eixo livre. Portar eixo livre, está avisando para a nave com curva à esquerda, o Mike já te comeu. Estabilizando o Mike Chelão. Mike Charlie Alpha, completa final do procedimento, chama o seu salvador frequência 18.95. 18.95, né? Zero, confirme novamente seu nome. 57, 57, ou 2782, perdão. Azul 2788, copiado, autorizado o táxi via parte 1 Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 1118. Decimal 95, QNH 1096. Autorizado o táxi 1, pode estar 1095 azul, 2728-1016. Estando através de buraquinho, já livrando o eixo da 28, Mike Jet Romeu. Tente, Mike Jet Romeu. Confirme intenções e atende para. Confirme intenções? Vai prosseguir a linha do litoral no perfil do corredor forte. Tá sobrevoando em Arimbep, reporte em Arimbep, papapá, Mike Jet Romeu. Gente, Mike Jet Romeu, transfere o controle Salvador em 120, decimal 8. Agradeço cruzamento, 1208, Mike Jet Romeu. Papá, correção, Passaredo 2230, autorizado no decolar, destino 0, vento 140 graus, 109. Iniciando 2230. Ah, Patrícia, propõe o cancelamento do 17, Mike. Autorizada, vista para 4.000 pés, correção, nível de voo 050, QNH 10, no meia. Na base, pela direita da pista 17, reporte na base pela direita. Ah, pronto, ótimo. 3.000 no meia, voo incógnito. Incógnito, sim. Mike Juliette Romeu, sob controle permanente. Sob controle permanente, está mantendo 200 pés sobre a água, no perfil do corredor forte. Gente. Confirme zona 255 que solicitou. Se alguns 255, pode efetuar o ILS-8. Sim, aguarde de para o procedimento ILS-8 da pista no zero. Operação para sequenciamento, curva direita para o 230, seu limite é o telemarque no 005 para o gol no 255. 255 para o 230, limitado, telemarque é o 100, descendo. Controle Salvador, passaria do 2230. Passaria do 2230, contato radar, suba para o nível de voo 180 via saída da Arbor. Via Arbor até 180, 2230. Azul 2782, boa tarde, autorizado LM, mandei para o no zero. Autorizado LM, seu no zero, azul 2782. Confirme. Estou resumido para 200 vai. Gente. Marque a Alfa no solo 24, confirme paz de destino. Qual o fim da balda? Gente, Marque a Alfa, livre táxi via Papal, estacionado em Santanista. Via Papal, seu. Azul 2788, autorizado a colar a pista 10, vento 150 graus, 10 nosso. Colégio autorizado a pista 10, azul 2788. Frequência na 2685, alterno na 2545. 2585. Salvador, alterno, informação, sendo identificação, chegada na área autorizada, busca para o nível de voo 050, QNH1 na 0 no meio. 050, mantenha chegada, aguarde, 3144. Cinco correto e disponível conforme a rota. Sai no corredor Axé, restrito a 1.010 até liberação do controle, pista 17, acione 5155, controle 120.8. 3.05, alteração para interceptar final do procedimento e aliás revista no 0, número 3 na aproximação. Curva direita para o 140, desce até 4.010. Direita 140, 4.000. É 3.05. Correto para acionamento e táxi, chame torre 11895, confirme o pátio. Telema 226, completa final, chame torre, frequência 18.95. 18.95, boa. Zona 255 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 145, reporte estabilizado. Proa 145, reporte estabilizado, zona 255. Azul 9309, decolou na Momo, transição fronte. Confirme azul 2788. Então, 9309. 2788, desculpa, 2788. Azul 2788, contato radar, suba para o nível de voo no 70, via saída Momo. No 70, via Momo. Então, Kilo Romeu Oscar, livre acionar, chame táxi. Anemia 320, votoração para sequenciamento, mantenha presente proa. O limite é aquele de Mike no 00 de Simbra. Pode ser permitido comentar assim, senhor, 320. Telemia 320, desce até o nível de voo 050. 050, 6320. 0, 6226. Azul 2788, contato radar. suba a montanha, suba o nível de voo, suba para o nível de voo na 70 via saiu da mão. Via bomba, 70. Chamando a 226, na escuta do controle? É, Mike, será que o chamando a 315, o resto não vai salvar na prioridona. Pode mudar, certo. O ano 255 agora é transferência das comunicações. Agora 105. Salvador, passageiro 2231, muito boa tarde. 2231, sua indicação desse matrimônio de voo 060, ah, chegaram mais. Tem alguma chance de encurtar a gente, já? Aliás. Obrigado. Chama 320, reduz a velocidade para 170, nossa. Reduziu 70, já 320. Agudeu 78. Possível, cara. Passa uma verificação no modo Tele, não recebo informação de altimetria. Informa o nível que cruza. Ok, acionado, estamos cruzando agora 4.000 pés, 4.0. Certo, faça uma verificação aí que você não transponda. Ok, está acionado corretamente. Quer que eu bote para ver se você recebe no Uno? Por favor. Ok. Bona 255, está brilhando? Está brilhando. Completa aproximação LS, chama a Salvador em 1198.95. 1198.95. Chama a 315, desce para 2.3, altímetro em Salvador, 1.0, 1.6, livre LS, forma estabilizada no curso do localizador. Pois, viu? Bom, 255, continue a aproximação, número 2, aguardando o seu livro. 1255. Pode atingir, mantenha. Chamei a 320, mas eu vou passar o limite magnético 120 de cima. Poderia confiar a mensagem, 320 sobre o meu lado. Irá ultrapassar visivelmente o curso do localizador, seu novo limite será magnético 120 de cima. 120 de cima para manter a 50. Desça para 3.000 pés, ajustado no 0.96, né? 3.20. 3.0.96. Azul 272, agora eu recebo alta Tele normal, usando 5.500 pés agora, confere? Ah, afirmativo. 7. Eu chamei a 6320 para o localizador, direita 140, chama estabilizado. Direita 140, reportar aí. Eu chamei a 641, desça para 4.000 pés, o altímetro em Salvador, 1.0 no meio. 4.000 pés, 1.0. A reporte para ingresso ao Mossad. Chamei a 315. Chamei a 2 Salvador em 1.8, desse 995. Bravo, chama 2.9, pouso autorizado, pistola 0. Bora 255, pouso autorizado, pistola 0. Pouso em Salvador, chamei a 6.5, pistola 0. Chamei a 6.5, número 2, para pouso, continue a aproximação, vale a minha autorização. Eu vou aguardar. Alfa Juliette, portão 9, já é 6226. Quilo Romeu, livre até o ponto de espera da nossa parte, quando pronto. 70 milhas, tudo é estourado. Delta Fox, possível. Delta Fox, confirma o operador, equipamento e acione o código transponda 0243. 4.000 hoje, né? 1.4.1. Ah, mantém a 1.4.1. Coleta Fox, confirme o tipo de equipamento, QAB e assim o código transponda 02433. 501 Make and Space, altimetria Salvador 1016, via corredores em Corre Parupi. É o colega Fox. Tono, livre LS, separa 2000 pés, altimetria Salvador 1015, informe estabilizado no curso do localizador. É o 401. 320 estabilizado. A 320 está estabilizado. Acima, tio. Deixa eu aproximar a CLS e chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 18,95. 5.000 está cruzando 4.4. Cruzando 4.4. Deixa para 3.000 pés, altímetro em Salvador em 1.095. 3.000 está cruzando 4.4. Mantenha a posição e aguarde o que o Romeu acha. 2 Salvador, Xenarinha 3.0, está passando Simbra 2.0, capa disso. É 320, Xenarinha 320, autorizado pouso, piscina 00, 1050 graus, 028. Livre pouso 5 Alfa de Leite, portão 3. 4-4, Líder LS, separador 2 Alpés, altímetro instalador 1016. Chama estabilizado no curso do localizador. Reportagem estabilizada, está 3-4-4. Uma 41, continua a aproximação, número 2. Mandado. 2-3, vamos para o 050. Você para o 050, 2-2-3, Eu ameaço, aguardo, tenho mais uma aeronave em sequência nessa para pouso. O Xenarinha 320, no solo agora, ao 35, livre direita, 1211. Direita vai chamar solo, Salvador, em 21, na sequência, 6320. Salvador 6320, Xenarinha, livrando, assista. Xenarinha 320, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 07, portão 7. tecnológica na escuta? Pelo menos que está autorizado decolagem 17, vento 130 graus com 11 nós. Salvador é 198, você vai lá, você vai lá, 5, ó. Passar 2231, deixa para 3000 pés, altímetro em Salvador, 905. 3205, atualizar Guarulhos, nível 340, via Pozo 10, Fatal, Alfa Índia, desse Tombad, Pozo 44, Pagok. Decola 10, curva direita, da Euro da Morte, para o fio de saída. Antena 5165, 120, décima 8, controle. Táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, portão 0. Tio Romeu Oscar, decolou agora aos 3-9, controle 1-2-0 do último 8. Mais o 2788, chama centro Recife, 2085, alternador 545. Funciona a primária para o azul 2768? A primária 2085, alternador 5, decimal 45. Recife 2785, participa até a volta do 2768. Passando 2230, chame o centro Recife, as frequências 260, alterna 28, decimal 8. 2231. Sim, está livre do procedimento, deixa para 2000 pés, o altímetro permanece no 0,5, vamos estabilizar no curso do localizador. Sim, já está estabilizando no curso do localizador, 2231. Aos 4 no livro direito, 1-2-1-1. Salvador, passarelo 2231, estabilizado na LS, vai. Passarelo 2231, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Já está em contato com o Zalta, em pouso autorizado, pressão 0, vento 150 graus, 11-9, passarelo 2231. Tente autorizado pouso, 2231. Fatal, meu caso, eco, prossiga. Azul e Caparica, confere. Caparica, mais longe? Sim, autorizado Rio Mar, Rio Mar, 510, da Copa para o Farol, coordenação 14, acionado 0135, controle 120-180. É com o Delta Fox? A gente agora está acionando para as comunicações. Aguardem, excelente, Delta Fox. Copa Bel, Sérgio Web. Ok, parte da RMAP, funcionamento da colagem chama a torre, o número 3995, o ajuste na 015. Paulo, comandante, está 3805, puxa a sala reta na meia. Agora, 3805. Pode ser. Salvador, muito boa tarde, eu sou 9542, Comissão Lima. Aí 9542, essa é a minha indicação, presidente da chegada é bom, fechando meu ponto perto do filho. Também daí, filho, 9542. Eu sim, mantém 040, azul 25, corrigir 9542. 040, 9542. 040. 040, corrigiu. O Delta Fox está sendo derrotado agora. É com o Delta Fox, para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a torre Salvador, é 118, do sinal lá de 5. Delta Fox. Direto Delta Fox. Fala. Boa tarde, é Delta Fox, prossegue para o sinal da 17. Reporte através da RMA. Reportará através da RMA o Eco Delta Fox. Plataforma tem pouso autorizado, cabeceira 17, vento 150 graus, 10 lado. Delta Fox, livre pouso 17. Gente, subiu uma até 045, é a câmera nossa. Delta Fox no solo aos 48, confirme pátio. É estacionar a frequência livre. Se você mantém a escuta, aguarda. Juliette Serra, confirmando o plano 3700 para a Martins. Autorizado, Salvador Manatinho, nome PENS, pista 97, inicialmente corredor Xê. Acionando transponder 01-2000, controle 208. Caso lá que você está no portal do setor, reporte para fora, por favor. Prossegue, farol de Capuanda presente, autorizado cruzamento 2 da 0028, reporte eixo livre. Reporte eixo livre, o carro lá. Esse é o vai citar o cruzamento pelo alinhamento da cabeceira 17, ok? Ok, dá presente, autorizo direto, policial não, senhor? Dá presente, autorizado, direto farol de Capuã, só evitando o eixo do ponto médio da 0028, ok? Ok, certo. Tá pronto, tá 3205, boa tarde. Boa tarde, tá 3205, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus com 9 graus. Decola no zero, tá 3205. Cruzamento do campo. 190 milhas da, do campo, vai manter a linha do litoral sul mais 7 mil. Aqui, Juliette Romeu para cruzamento do campo, chame a Torre Salvador em 198, você fala. 198-95, está presente, Mike, Juliette Romeu. Torre Salvador, está para passar, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Errou sobrevanhar em Beto, ainda afastado do aeródromo, está mantendo o litoral sul para cruzamento do aeródromo, mantendo a linha do litoral, Mike, Juliette Romeu. Prossegue linha do litoral, reporte buraquinho. Reportar a asa de falha buraquinho, vai manter 200 pés sobre a água, Mike, já te mandou. Operou, cruzamento final do ano 028, Thiago Leco. Thiago Leco, cruzamento concluído, prossegue para a estação, chama o controle em 120-298. Agora o camarada, Thiago Leco. Hotel Juliette Serra, prossegue até a interseção Alça, reporte para ingresso ao 97. Militar a frequência 1-2-3-4-5. Monitora a frequência 1, 2, 3, 4. Firma. Marco está ingressando no litoral, pensando de prosseguir para ilha de Itaparica, sobrevoo em Itaparica e Guaibim. É azul, Eco. Desce em área de voo right, pelo litoral sul, corredor chama, vai ter esse plano através de cara da barra. Balão da barra, estou autorizado para seguir a 500 do Thiago Leco. Por gentileza. Cortará só através de buraquinho mais, que deixou para o 200 para estudar. Tudo bem, Salvador Azul, 9542. Possível? Possibilidade de liberar velocidade em pelo? Pelo uso da restrição, HPL e velocidade pelo 9542. Você para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 015, foco estabilizado no curso do seu localizador. 2 mil no 015, livre das restrições. Do 9542, se tomará estabilizar. Controle Salvador, está 3805, boa tarde. 3805, contato radar decolagem, fico mantendo 080, espero que eu. Confirma 3805? Subi mantenha 080, espero que eu. Radar, receita 10-0, está 3805. Mike Juliette Romeu, escuta. Mike Juliette Romeu, escuta. Abandona a linha do litoral, ingresso na perna do vento da 1-0, reporte através norte da torre para prosseguir no cruzamento. Reportar através norte da torre, antes de buraquinho, vai interceptar a estrada do corpo, para passar Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. 2-2, a última trem salvadora, 1-0-5. Eu com 0-5 ou no 1-4. 3-0-5, voo e letra, livre de restrição, subindo a 340. Mano letra, direto, subindo a 340, está 3-0-5. Pelo 964, essa é a identificação do último atleta de voo 060, precisando chegar ali a Mara. 060, na primeira Mara, 964. Let's Air está autorizado, alinhar e decolar. 17, vento 140 graus com 99. Falador, 1-2-0-0-8-4-3-0, 2008, essa indicação de se manter de voo 070, reduzindo velocidade para 250 nós, chegando mais. Reduzindo velocidade para 250 nós, descida para o 070. Fala Salvador, boa tarde, Jaguarão 256, centro da informação Lima, está no 24, São Paulo de Natal, São Paulo. Presidente, Jaguarão 256, aguarda agora. Aguarda. Coloque azul, fala 542. 972, complete a aproximação aliante, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 952, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 9542, final estabilizado. Azul 9542, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Forma helicóptero da coluna da 17, na terceira com seu tráfego, vai ficar à sua direita, prosseguindo no corredor só, axé. Gente, o... Manda 542. Estabilizado na curso do meu cruzador. Pode ser 2.500 da remontagem para o meu para Juliette Serra, decolagora 00, controle em 120, decimal 8, vamos ver. Correto, controle 00, decimal 8, vai. Vai, Tim, e Valença, correto? Testes, e vai pousar Valença, isso? 10, prosseguindo para captura 35, via litoral. Fura direto, farol de Itapuã, visual contra a plana final, agilizando, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. Azul 9542, informa o helicóptero, cruzando agora o Robson 44, cruzando o eixo da Ana Zero, não vai interferir com a sua aproximação. Gente, 9542. O Mike Juliette Romeu, informa o tráfego até o Juliette Serra, prosseguindo também para o farol de Itapuã, ok? Visual com a mesma curva à direita, Mike Juliette Romeu. Essa notificação desse montanha de voo 040 do Evo Chevrolet BR. 040, chama o senhor para o Recife, a sua frequência 251, plana 33, decimal 95. 351-3395-3205, bosta. Sessão 09542. Possível. Falar com a Trans Paraná Barra, meu pai, só que o carro do Chico Vecê, toca fora, vamos aqui, abençoe. Autor José Vicente, confirmando o Transpondre Local 0126. 0126. Sétimo, até as regras de voo visual, direto para a plataforma Manati. Pessoal, me ligando esse período, que ele é doido, até o José Vicente. Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu, farol de Itapuã, para sobrevoo paralelo. Mike Juliette Romeu, mantenha a Cat Spells pelo litoral, mantenha o litoral e vai sobrevoo da paralela. Mantenha o litoral, aguarda sobrevoo da paralela. O setor de sobrevoo é próximo a Iguatemi, na interferência final. Sete, mantenha no litoral, informe através do Iguatemi para início do sobrevoo. Informarão através do Iguatemi, Mike Juliette Romeu. Fazer o 4-1-1-6. Prossiga a descida até 3 mil pés, sua última trem salvadora, 1-0-1-5. 4-1-1-6. Obrigado. É da Puca, o Jama, após o Jama, Aracaju. Corrigiu. Puca, transição de palco. Saída. Celado 5421, controle 120, décima 8. Autorizado 370 para São Gonçalo do Amarante, é o Pedro 10. Decola 10, primeira curva esquerda, na Fuca de Paz. 542 com transponder, 208 controle, voo 126. Sabe qual foi a transição? De Paz. Correto, uma pronta, vai com 4. 56. Solo, Salvador, muito boa tarde, ajuda, manda 542. Fazer 9542, táxi autorizado via Alfa, Kilo, 73. Construção 4 Lima. Isso para 5010, altímetro em Salvador, 1015. 5010, 1015. Salvador, está passando na Mike Leite Romeu, última forma, na através de Pituaçu, se autorizado, ingressa pelo estádio de Pituaçu para sobrevoar na paralela. Acelera, informe livrar, iniciando sobrevoo. Iniciando, só tava na Mike 71. Azul 416, desce para 2000 pés, livre LS, vamos estabilizar. 964, isso para o 3-2, última transformadora 1015. 3-1015, 1-4. E o Romeu Oscar está chamando para a descida. Apoio aqui o Romeu Oscar está chamando o ponto de descida. Eu já está no ponto de descida. Autorizado, voo no 256, chame táxi. Autorizado, chamar o táxi, voo no 256. Olá, 64, no sala 06, livre à direita. Chame sala em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, maravilha. Vai entrar nos seus tráfegos, próxima fibra. 7. Autorizado ingressar no setor do Mike Filete Romeu? Aguarde. Vai manter o setor Mike Filete Romeu? Aguarde, manter o setor, aguarde. Sim. E a alma de segurança, não tem mais. Quatro no meia. Eu siga, 4-1 no meia. Eu te aproximo a CLS,